Chegou a hora de você conferir as 15 músicas mais executadas da semana. As campeãs da semana. As canções mais pedidas da programação. Aumente o volume. Está no ar. As campeãs da semana. Começando a partir de agora, as melhores as campeãs da semana. Por aqui, Diego Soares, um grande abraço. Excelente final de semana. Obrigado pelo carinho da sintonia e audiência aqui na sua rádio favorita. Você confere agora numa boa a edição das melhores, as poderosas, as campeãs da semana. A gente começa na 15ª posição ao som de Daft Punk com Get Lucky. As campeãs da semana. Música 15. Número 15. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Música 14. Número 14. Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta.

agora quer voltar pra mim. É o que eu fiz pra te entender, mas foi em vão, chegou ao fim. Vou procurar em outro lugar alguém que saiba me amar. Você brincou e esnobou alguém que somente te amou. Já sabe o que fazer, que eu não vou mais te procurar. Você pode implorar, gritar e até chorar, que eu não vou mais acreditar. Demorei pra perceber que eu e você não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Percebi que agora que você foi embora eu não vou mais me esconder. Sei que vou vencer, sei que vou vencer. Exercito urgentemente encontrar um novo amor. Então por favor deixa eu viver. Desencana, facilita, deixa eu viver em paz. Quis se esconder e agora quer voltar pra mim. Tanto eu fiz pra te entender, mas foi em vão, chegou ao fim. Eu vou procurar em outro lugar alguém que saiba me amar. Você brincou e esnobou alguém que somente te amou. Já sabe o que fazer, melhor me esquecer, que eu não vou mais te procurar. Você pode implorar, gritar e até chorar, que eu não vou mais acreditar. Demorei pra perceber que eu e você não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Percebi que agora que você foi embora eu não vou mais me esconder, não. Exercito urgentemente encontrar um novo amor. Então por favor deixa eu viver. Desencana, facilita, deixa eu viver em paz. Você ficou pra trás. Desencana, facilita, deixa eu viver em paz. Mete o pé da minha vida, que você ficou pra trás. As campeãs da semana. Música 8. Tell me now, tell me now, tell me now, you know. Música 7. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai, solta o som que é pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca. Solta o som que é pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, essa linha fica louca. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que crescem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas, rosas ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai, solta o som que é pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca. Solta o som que é pra mim ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra mim ver dançando. Chama a atenção à toa, essa linha fica louca. Fica louca. Fica louca. Prepara. As campeãs da semana. Música 6. So number 6. Number 6. Vou caçar mais de 1 milhão de

my sexy lady. Rio, Sao Paulo, we in this bitch with Nando. Pop a 100 bottles. Body, baby. Me sente, respira, me excita. Me gole, me sente, respira, me excita. Se joga no meu bom amor. Ai, se joga. Se joga, joga no meu colo e vem. Aí se joga, joga no meu colo. Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora. Quero ter você, sei o que fazer, então vem que não demora. Então chega aí, então senta aqui e bota pra quebrar. Revira a cama toda, é o nosso mundo de pernas pro ar. Se liga no flow, Fat Joe, let go. Mana vi e firmou, é a hora do show. É uma loucura, é uma delícia o swing dela. New York City, Miami, eu tô de Margiela. Mexe aí pra mim, vem descendo assim. Hip hop, samba, funk, eu tô mandando aqui. Gole, me sente, respira, me excita. Gole, me sente, respira, me excita. Se joga no meu colo. Aí se joga, joga no meu colo e vem. Joga, joga, joga no meu colo e vem. As campeãs da semana. Música 3. He's number 3. Você não me procurou e eu não me desculpei. Sem razão, meu amor, obrigado outra vez. Dias sem telefonar, ninguém dá o braço a torcer. O orgulho amarrou as nossas vidas. Vidas por nada, ofensas de graça. Solidão, tanta dor por motivos banais. Amor não aguento mais. Eu não me desculpei, sem razão, meu amor. Obrigado outra vez. Dia sem telefonar, ninguém dá o braço a torcer. O orgulho amarrou as nossas vidas. Vidas por nada, ofensas de graça. Solidão, tanta dor. Amor, não aguento mais. Sem o calor do seu abraço que sempre foi meu. Não tem por que viver assim. Foi outra briga, a dor e fim. Tô aqui fora, abre a porta, eu sou todo seu. Durante todo esse tempo eu e percebi que eu te amo cada dia mais. Me acostumei com tudo seu de bom e de ruim. Não mudei nada que eu amei você assim. A vida resolvida é uma rosa em um jardim. Mas se tem mágoa, fecha, seca, amortece em si. Amor, eu leio e vejo seus sinais. Ficar desse jeito pra quê? Coloco seu abraço que sempre foi meu.